tá com o Chico, nós tamo junto. E misturado no pião de sexta-feira. O brilho da lua é um convite pra noite. O contraste das estrelas, beleza contagiante. Satisfação. Garante diadema no coração. E que a paz ilumine as ruas do Conceição. Socadão raspando o asfalto do extremo sul. Chavão e moleque. Todinho em pala azul. Degradê clássico, monstrão 61. Te convido, seja bem-vindo à Zoada Sul. Roucador, um dos mais procurados da quebrada. Depois da meia-noite na mira da barca. Roubou a brisa, hein? Sonhando com a imaginação. Pé pra fora do impalo, ripo que chama atenção. O óculos no rosto com detalhe cor de cerejo. O azul do impala combinando com o da bombeta. As prata, o jaco de chinchila italiano. Oh, como cê tá, hein, moleque? Tá gastando, as mina tão atirada e pá, qual é que é? Tempos modernos, ninguém quer mais andar de pé. Vou pagar uma ducha, fazer uma média lá em casa. 11:15 cê cola pro rolê na quebrada. Firmeza então, olha só que morena. Fica à fonte, seja bem-vindo a diadema do Guacuri, Campanário, Santa Maria, Promissão, Eldorado, Inamar, Parque Real, Conceição. Vem pra curtir com nós, vagabundo. Não vai virar, ficar de bobeira. Vem pra curtir com nós, tamo junto. E misturado no pião de sexta-feira. Vem pra curtir com nós, vagabundo. Não vai virar, ficar de bobeira. Vem pra curtir com nós, tamo junto. E misturado no pião de sexta-feira. Hoje meia, ha, demorou, vou sair. E aí, tio, vamos pro rolê? A nossa cara é curtir. Campari na mão, cê pega o copo e desanda. Já diz o ditado, muita água mata a planta. Saudosa maloca, vai celebrar a vida, função reunida. Maloca querida, a noite tem seu charme, tonela e já era. Com sol ou com chuva, tempo ruim pra nós é festa. Morena de olhos verdes, pique de clipe, moleque. Cozinha e chão, essa merece. Tentação, consumo, castelo de areia. Oh meu Deus, deixa eu ser o mar dessa sereia. Alô? Tipo Bin Laden, mó treta baixa. 1:15 clima louco e você não vai colar. É onde o gato assado? De menor, João. Nós vai colar então. Liga o JJ no peão. Aí, tô desligando, minha mina tá ganhando. Irmão, tamo no centro, tio, tamo chegando. Louquei, okay. MP9, viva a voz, era quem? O Everton demorou, só falta nós. Festa com gorduroso é tudo que nós deseja. O desfile das princesas, a lata das brejas. Salve. Chegamos nós de fora, mas demora. A noite é bela e a festa começa agora. Vem pra curtir com nós, vagabundo. Não vai virar, ficar de bobeira. Vem pra curtir com nós, tamo junto. E misturado no pião de sexta-feira. Vem pra curtir com nós, vagabundo. Não vai virar, ficar de bobeira. Vem pra curtir com nós, tamo junto. E misturado no pião de sexta-feira. E aí, chapa? E aí, firmeza? Quase. Firmezão. E aí, moleque? Firmão total. E aí, vamos chegar lá no menor lá? Demorou. Não é nóis. Vamos aí. Mas é o seguinte, meu carro tá meio osso de gasolina. Não, dá nada não, tio. Não vai limpar não, tudo no bom de sol. É nóis. Vamos limpar. Noite estrelada, deslumbrança da lua. Clima lindo, a luz que clareia a rua. Pique verão, lua cheia, sentido missionário. De menor e a falange nas caixas seladas. Escarão 9-0, a quebrada tá minada. De longe jogaram farolete na cara. Toda apagada na avenida, a brisa em São Paulina. Vindo na contramão, esses cara rouba a brisa. Uma vez herdando o RL, chamou a atenção. Na curva põe terceiro e se joga, tiozão. Eu e meu carro, os dois afiados. Eu pelas gatas, ele pelos ratos. A milhão no Jardim Luxo, nós enverga, mas não quebra. Nas ruas da sul, nós capota mais um breca. O que contém a fim da flor da malandragem de São Paulo. Samba na palma da mão e vinho de cacho. O tempo não para, a noite vai se despedindo. Sol vem dando bom dia. Que oração, meu querido? O galo vai cantar, são 6:30. Agora trocamos o dia pela noite e ela foi embora. Vem pra curtir com nós, vagabundo. Não vai virar, ficar de bobeira. Vem pra curtir com nós, tamo junto.